Olá, querido ouvinte da Rádio Amap. Olá, Pedro. Olá, Laura. Olá, Tamara. Olá, Esther. Hoje nós vamos falar de uma pessoa muito especial, que um dia foi criança como todos nós. É Villa-Lobos, um famoso compositor de belíssimas músicas. Heitor Villa-Lobos era um menino muito esperto e inteligente. Seu apelido era Tuú. Gostava de imitar o som de tudo que ouvia. Imitava o barulho do trem, assim. Tuú, Tuú. Imitava o som dos passarinhos, assim. Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se com seu pai para Minas Gerais. E aqui começou a se interessar por cantigas e canções caipiras, uai. O seu pai, o Raul, adorava tocar violoncelo. Violoncelo? É uma espécie de violino, mas que produz sons mais graves e é bem maior do que o violino. Vamos ouvir um passarinho que sabe tudo de instrumentos musicais para nos mostrar o som do violoncelo. Passarinho, que som é esse? Que som é esse? Esse som é o som do violoncelo. Villa-Lobos adorava ouvir as músicas que seu pai tocava no violoncelo. Seu pai, um dia, convidou Villa-Lobos para assistir a um ensaio de orquestra, parecido com um concerto que nós, alunos da escola empregada, assistimos lá no Palácio das Artes, no grande teatro com aquele monte de instrumentos. Lembra-se? Sim! Então, Villa-Lobos gostou tanto da orquestra que não deixou mais de ir aos concertos. Um dia, o pai de Villa-Lobos disse: Villa-Lobos, quero que aprenda a tocar um novo instrumento, o violoncelo. Mas, pai, sou muito pequeno e o violoncelo é tão grande. Então, o pai de Villa improvisou um pequeno violoncelo, usando uma viola. Um instrumento do tamanho do violino, mas com som mais grave, para que o pequeno Villa pudesse tocar. Villa-Lobos estava ficando cada vez mais curioso com os assuntos sonoros, se interessava pelas notas musicais e pelas músicas e sons que ouvia. Um dia, ele pegou o clarinete de seu pai. E não é que ele aprendeu a tocar clarinete também? Eita, menina inteligente! Mas o que é clarinete? Clarinete é um instrumento de sopro que tem um som parecido com o... Por que você não chama o passarinho para nos mostrar o som do clarinete? Ah, é claro, bem lembrado! Contando nas ondas. Aos 8 anos, Villa-Lobos já conhecia a música de Johann Sebastian Bach. Ele tem até uma série de músicas que se chama Bachianos. É uma espécie de homenagem a Bach. Já ouviu falar desse senhor? Eu não. Mas aposto que você já escutou alguma vez uma música de Bach. Pois ele é um famoso compositor alemão. E se nunca ouviu, vamos escutar então. Villa-Lobos gostava tanto de música de concerto com grandes orquestras, como as músicas populares que tocavam nas ruas. Aprendeu a tocar violão, dar aulas, estudar e principalmente a compor lindas músicas. Aposto que você, ouvinte, está curioso para ouvir algumas músicas de Villa-Lobos. Então vamos começar pela música Trenzinho Caipira, que alguns já devem conhecer. Thank you. música parece imitar um trem percorrendo as paisagens de Minas Gerais. E se agora a gente escutasse uma música bem diferente, com um canto feminino e um som que parece vir de sonhos? Nossa! Você ouviu a música Baquiana número 5. Vamos escutar agora algumas cantigas de roda resgatadas por Vila Lobos com o grupo de percussão da UFMG e o coral infantil do Palácio das Artes. O programa de hoje fica por aqui. Espero que você, ouvinte, tenha gostado. Este foi o Contando nas Ondas. Até a próxima! Contando nas Ondas. Produção, coordenação e técnica, Sandra Marques e Ana Carolina. Participaram deste programa Tamara, Esther, Laura e Pedro.